Estou aí em Salvador, bom dia, Azul 4082, DLS, Campa Vista. Azul 4082, ajuste na 0 no 5. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 1 no 50 graus, 099. Sempre pouso, pista na 5, 4082. Sierra Golf Mike na final da hora 7. Sierra Golf Mike, 5360 pela direita, da presente reporte, reinterceptando a final. O Sierra Golf Mike está na fase da nossa teste. Se quiser vai abrir aqui e reduzir para aguardar. Curva à direita. Na Pro do CEASA, reporte na vertical, aguardando autorização de ingresso na final, Sierra Golf Mike. Sierra Golf Mike, na Pro do CEASA, vai manter. Azul 4082, formação de tráfego, é um Eco 1110, um bandeirante, aproximadamente 3 milhas no setor norte, circuito da pista auxiliar, não interfere sua aproximação. Sierra 4082. O Sierra Golf Mike pode manter aqui nessa região, tem informações aqui do lado e tem chuva, aí vai para o instrumento. Ciente, está autorizado agora a final da 7, o Sierra Golf Mike mantém-se em condições visuais, altímetro na 0 no 5 e reporte 3 milhas. Ciente, o Sierra Golf Mike. Sierra Golf Mike está ingressando na final, observando a aeronave da Azul na curtida. Sierra Golf Mike, tráfego avistado, pista 17, pouso autorizado, vento 17, 0 graus, 089. Sierra Golf Mike. Qual é o seu pátio? Vamos para o 3. Gente. Operação X-Ray. Gente, Sierra Golf Mike. Vem na última na linha, mas e aguarde transferência. É ativo. Azul 4082 no solo 39, livre na Foxtrot, chame solo em 21 no decimal 1. 4211, passar aqui. Para o Sierra Golf Mike? Vento de proa, 170 graus, 099. Grato. Sierra Golf Mike no solo aos 4-1-1. Oliver Ana Lima, chame solo 2-1-1. Ana Lima, só confirmando, quando o senhor modificou as regras com a APP, o senhor solicitou pistola 0 ou pistola 7? Pistola 7, né? Ok, gente. 211 no solo e tenha um bom dia. 211 no solo, bom dia. Oi, voo 9250, final da 10. Voo 9250, tráfego já avistado, pistola 0 pouso autorizado, vento 1620 com 8 nós, e agora 1014 no altímetro. 7 pouso autorizado, pistola 0 para o voo 9250, corrigido. O senhor copiou o ajuste, 1014? 1014, sim. Oi, Salvador, bom dia, voo 1162, sinal X-ray, pistola 0. Voo 1162, tráfego já avistado, continua a aproximação, guarde pista 10 livre. Tráfego precedente 137 da companhia curta final, ajuste altímetro 0014. Gente, não tem que contar o voo 1162. Livrou, né? 9250, no solo 46, chame 211. 12, Uno Uno, Gol 9250. Gol 9, 962, pouso autorizado, pistão a 0, vento 150 graus, 079. Pouso autorizado, pistão a 0, Gol 1162. Então, meu Golf nem rimar, acionamento do seu critério, chama decolagem. Uno 962 no solo 48, livre na Foxtrot, chama 211 no solo. Uno 1, como o Uno 162. Tem um buraco aqui na frente, do esquerdo da Center Line, estação Foxtrot, bem grande. Ok, sim, só pra confirmar a informação, é na Pexway, né? Não é na pista não. Na pista, é à esquerda da Centerline. É um pouquinho antes da Pexway Foxtrot. Tá muito grande aqui, é um verão forte. Gente, obrigado pela informação, chamo 219. 219, obrigado. Corre, Bono 556, pronto, ponto de espera, 90. Bono 556, mantém o ponto de espera. Devido ao reporte do companhia, então vamos solicitar a empresa para fazer uma inspeção com relação ao buraco reportado. Confirme. Não há tráfego a informar no setor, decolagem por conta de risco do comandante, vento 170 graus, 08 nós. Mas vou ficar fora do solo pro anote. O sobrevoo vai ser Camaçari e ciente da área proibida. Não vai entrar. Camaçari e ciente, então vamos pro anote. Prossegue reportando através da, do SEASA. Reportando através do SEASA, hotel Mago. Através do CEASA, até o meu Golfo. Chama o meu Golfo, chame o controle de Salvador em 208, meu Golfo. Chama o controle, Golfo. Luna 556, linha Mateus, Mateus, na zero. Luna 556, autorizado a decolagem, pista na zero, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, na zero para o mundo. Salvadora 556, decolador 58, chame controle Salvadora 20, decimal 8, por favor. 208, obrigado. Oi, Salvador, gol 1962. Gol 1962. Continua a aproximação, tráfego ainda não avistado. Altímetro no 0 no 4, reporte no Índia Serra. Vem passar o Índia Serra, 962. Tô na 962 avistado, pistola 0, pouso autorizado, vem a tona 62 a 0 com 62 a 9. 062 a 0 com 62, é livre pouso na 10, a 962. Time 3895, the traffic is a Boeing 737 from Gol. After it, you are clear to line up and wait for 1-0. After the landing back, you line up and wait for 1962 no solo 02, linha direita na Foxtrot, chame solo 211, boa tarde. 211, boa tarde. Oi, boa tarde, 3745, quanto espera por hora? Tá 3745, mantém o ponto de vento. Mantém. Então é 3895. Time 3895, clear for takeoff, runway 10, wind is 150 degrees, 08. A 3745, forma arbusto da companhia nacional, reporte visual. no final, 3745. Sim, então 3745 após pouso do tráfego, autorizado LM, mantém pista no zero. Mantém no zero, pode. Muito bom dia, TAM 3436 passando em dia terra, estabilizado no zero. TAM 3436, bom dia, ajuste altímetro no 014, informa o tráfego, helicóptero Robson 44 no setor norte, caso receba o tráfego. O mesmo está aproximadamente 5 milhas e não interfere na sua aproximação. Vento no 50 graus, 089, pouso autorizado, pistola zero. Telefone, TAM 3436. TAM 3895, airborne 04, contact number of departure 119-18. TAM 3436 no solo 06, livre na ECO, que chame solo 21211, bom dia. 21211, obrigado irmão, bota lá. 21211. 21211. Foi Salvador, gol 1790, ponto de esquerda da 10. 1790, pode rolar as derrubas da TAM, aliás, manter. Após a rolagem do TAM, a linha mantém na 10 com 1790. Tá 3745, pista 10, decolagem autorizada, 1950 graus, 08 lá. 3745. 3745-208, chame controle Salvador, 208, vamos lá. 308, bom. Ex 1 November, no Pátio da Aerostar, tá pronto, táxi? Gente, Copa Moto 430, livre até a Papá, ingresso 35, chama ele na cabeceira 35, Ex 1 November. Zero, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 05 nós. Vem, Jackson, no November, chame em na cabeceira 35. 790, confirmando, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 05 anos. Coluna 790, torre? Voo 1790, torre Salvador. Voo 1790, transmissões às cegas. Caso não consiga contato, chame em 186. Tendo frequência para 186, voo 1790. Voo 1790, Torre Salvador. Ex 1 November, ciente, aguarde. Luna 739, transmissões às cegas. Corrijo, Luna 790, Luna 790, transmissões às cegas. Caso receba o contato da torre, inicie táxi e libere na segunda à direita, táxi Delta. Ex 1 November, pista 35, decolagem autorizada, no 50 graus, 079, Ex 1 November. Roda 23, Torre. Roda 23. Chame por gentileza o Gol 1790, para ver se ele recebe a transmissão do senhor. Gol 1790, Roda 23, escuta. 1790, na escuta do Roda 23. Sentido, Torre. Sentido, que bom. Para o ciente, o Roma 23 grato pela colaboração. Luna 790, Torre Salvador. zero, me escuta do Rumpa 23. Lula 790, tá copiando a torre agora? Negativo, copiado, tudo correto. Ok, sim, Lula 790, tá autorizado a decolagem na pista na 0, vento 950 graus, 059. Lula 790, com 1790. Lula 790, com 37 da Gol, autorizado a linha e mantém a pista na 0. Colagem do Gol, ele mantém a pista na 0, com 2. Zulu November, 1-3, chama o controle 208, vamos. 208. 208. Afirmativo 208, controle 1208. Oi, Salvador, boa tarde, Xenia 6203, pronto, pode esperar da lanterna. Xenia 6203, ciente, mantém ponto de espera. Mantém. Gol 1790, decolado 215, chame o controle, Salvador 120, decimal 8. Salvador 1208, gol 1790. Rumba 23, decolagem autorizada, pista na 0, no 50 graus, 062 a nós. Rumba 23. Rochelet 6203. Rochelet 6203, autorizado ali a manter. Inicialmente vai aguardar a coordenação para decolagem. A nave decolou à frente em perfil conflitante. Sim, Rochelet 6203. Rambo 23, decolado aos 107, em condições visuais, após 700 pés, curva direito na subida Coral, chama o controle 208. 700 pés, Coral no travo, chama o controle 1208, Rumpa 23. 6213, salve para a decolagem, após a decolagem vão manter o piloto até 3 mil pés. Então tá livre da decolagem para o cenário 6213? Mantém por até 3 mil após a decolagem. O vento no 40 graus, 7 nós, decolagem autorizada, pistão no zero. Livre decolagem, mantém por até 3 mil, 6213. É manter pista no zero. Mantenha a proa até 3 mil pés, chama o controle em 1 2 0 decimal 8 0. Mantenha a proa até 3 3, chama no 2 0 8, chama no 2 0 3. Bomba 36, decolagem autorizada, pista no 0, vento na 40 graus, 07 nós. Bomba 36, decolar 222, chame o controle em 120, decimal 80. Bomba 36, chame o controle 2080, boa tarde. Torre, Papa Romeu, até Roma Gol. Papa Romeu, até Roma Gol, prossegue para todos, Neymar. Tá, firmo, já avisou. Sente vento na horada, número 4, 0 grau, 05 nós, altímetro no 0, no 4, reporte no solo controlado, Neymar. Pouso, atletário, até Roma Gol. Reporta lá no solo controlado, até Roma Gol. 4463, autorizado a alinhar, é manter, pista 0. Mantém, 4463. Solo auge 25, tá no meu Golf, frequência 3. Tenente, aguarde autorização de decolagem azul 4463. Após a decolagem, já manter a proa até 4, eu vou teste. Após a decolagem, mas o 4463, decolagem autorizada, vento nos 50 graus, 07 mais. Decolar 227, manter a porta 4 mil pés, chama em controle em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, altimetro no 0, 1-4. 0-1-4 na escuta para autorização, 18 ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 07 nós. Autorizado, pouso no zero, vento 377. Torre, o 9250, ponto de espera, pronto. O 3378, sala de 32, livre à direita da Eco, chame 1-2-1-1, sala. Ciente, direita Eco, 2-1-1. Salvador, boa tarde, 6356, estabilizou. Xené 6356, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Pouso no zero, 6356. Alô, 9250, visual coronave na final? Afirma. 9250, após a passagem da aeronave, um Airbus 318 da Avianca, está autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Gente, após a passagem do Avianca, no pouso, para vir entre alinhar e manter na 1 no 0.